07, interceptando a final em Duna, chame Torre 186. Vou chamar 186. Report when you have landing gear done and locked. Runway sight. Southam 9907. Yeah, so we already have runway sight, but yeah, they're still up. I will call when I have this down and locked. Roger. Taxi, go 1074-82-420 Galeon. Galeão, senhor, tem táxi aprovado via Índia Alfa até antes da Taxiway Delta, senhor. Mantenha a posição antes da Delta e reporte para prosseguir o táxi até o ponto de espera pista 28, ajuste no 0 no 5, gol no 034. Gente, graças a Índia Alfa, manterá antes da Delta e chama, gol no 034. Até o ponto de espera pistola 28, senhor. Quinegal no 0 no 5. Ponto de espera 28, chamei pronto para decolagem no 064. Livre até o ponto de espera 28 no 064. Fala, doutor. Doutor 9907. Short final. Have got down locked now. Southam 9907, you're cleared to land runway 28. Wind now is 230 degrees, 10 knots, QNH 1015. Canadian 05, clear to landing for total 9907. Maduro, Rio 9642 para pushback e acionamento. Autorizado 9642, chame táxi. Gente, hora para táxi 9642. On the ground at 15, vacate the runway in the next intersection to your left, then taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet, sir. Okay, I will clear runway via Alpha and maintain hold short, Juliet, sir. Torre 3303. Alfa para Recife, nível 330. Eu para Recife, senhor. 330. Será coordenado, tem 3305, provável Aron, transação Melim, aguarde coordenação 3305. Obrigado, 3305. O 9074, pronto, quanto espera, 28, pronto. 074 alinha e mantém pista 2, correção, senhor, autorizado alinhar e decolar pista 28. O vento agora de 210 graus, 10 nós, 10 no 5 KNH. Mete alinha e decola pista 11, pista 28, gol, 1074. Portal 9907, de acordo com a informação Alfa, o solo encontra-se indisponível. O senhor continua na frequência da torre 1 no noite, esse mal meia dúzia, senhor. Mantenha a posição na, antes da Juliette, observando o Boeing da Rio, que após início do táxi, eu autorizo o senhor ingresso na Juliette, pode 3. O senhor mantém a posição antes da Juliette, existe um Boeing da Rio, assim que o mesmo iniciar o táxi, eu autorizo o senhor ingresso na pode 3. Decolou de Salvador aos 1 8. Chame agora o controle 1 no 9 decimal 35, senhor. Bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, Rio 9642, acionado. 04 a bordo, 3 horas mais 40 minutos. Retornando o Galeão, ponto para o táxi. Copiado, Rio 9642, táxi aprovado via pátio 3, quilo, alfa. Seu ponto espera pista 28, ajuste no 0 no 5. Ponto espera 28, chame pronto para decolagem, Rio 9642. Afirmativo, livre táxi, pátio número 3, quilo alfa, até a ponto de espera da 28, chamando quando pronto, 9642. MG 6735, que é no Brasil, 1273, é o PR 1230. 5-4-5, 1-6-8-5. Estava com o meu Foxtrot, nível de voo 330, autorizada pelo Whisky 58. Recolada pista 28, primeira curva à direita. Saída Aron, transição Melim. Controle 1-9.35. Aciona 5044, TAM 3305. Firma, arquivo autorizado 330 para Recife, Upper Whisky 58. Decola da 28 com curva direita na decolagem, na saída Aron Medim. 119-35 controle, 5044, corte transponder, então 3305. 5044, rotagimento correto, então 3305. Portão 62, assume quando pronto para o posto de estacionamento, senhor. Chamará, 3305. Eu vou te esperar da 28, pronto. 9642, autorizado a alinhar e decolar, pista 28. Venta de 2-0 grau, 08-9-0 no 5, QNH. Vente livre, alinhar a colada 28-96-4-1-4-2. Azul, Alfa, Zulu, Alfa. Alfa, Zulu, Alfa, um minuto somente. Decolou de Salvador aos 26. Chame agora o controle 1-9-35, senhor. Bom voo. Obrigado, 1935, 9642. Controle Salvador, Rio 9642, decola no seu escuta. 9642, sobe, mantém nível de voo 300. Mantém 300-9642. Controle Salvador, boa noite, voo no 606, passa 230 para 150, ascende da Alfa. Voo no 606, sem identificação, desse mantém de voo 050, chegada a Cari. 050 na Cari, voo no 606. Rio 9642, chame Recife, 1288, Terni, 13325. Confira a secundária, senhor. 13325. Gente, a primária 1288, atendendo 13325, 9642. Positivo. Estação, vigilância, estão batendo nível 3, andando. Só eu, tá? 3305. Agora é para o táxi alternando Natal. São 3 horas e 31 de autonomia. POB de 55. Coloquei Natal, 3 horas de autonomia, não coloquei os minutos e não coloquei o POB. Poderia repetir? Afirmativo, 3305, Natal alternando, 3h31 de autonomia, POB de 55. Copiado, senhor, 55, 3h31, Natal, autorizado o táxi, ponto espera, pista 28, via Pátio Juliette Alfa, ajuste no 0 no 5, ponto espera, pista 28, chame quando pronto para a decolagem, então 3305. Afirmativo, Pátio Juliette Alfa, chamará quando pronto na 28, então 3305. Oi, Salvador, tá 3178. Nível para Marcial, senhor. Nível 350, senhor. 35 sendo coordenado, provável fuga, transição Aracaju. Escute informação Bravo, aguarde coordenação 3178. Aracaju, por gentileza, nível 290. Gente, 290, será coordenado, mil perdões, senhor. A saída provável, Aron, transição Merlin. Aron, Merlin, 3178. 9 do pátio 1, solicito autorização de reboque até o pátio 3, posição 4. Tente Alfa, da portão 09 para o pátio 3, está autorizado, reporte ao termo, Alfa. Obrigado, reportar ao termo. Autorizado 2000 pés, reporte localizador 1015. 2095 para reportar no lote, vamos 606. Siga, 3178. 3178, Salvador para Maceió, Sierra Bravo, Mike Oscar. Nível de voo 290, autorizado, Peruísque 58. Decolando pista 28, primeira curva à esquerda. Correção, primeira curva à direita. Saída Aron, transição Melim. Controle 199, decimal 35. Transponder 5044. Tan 3178. 290 autorizado, conforme via pelo ISC 58, decola da 28, curva direita, saída Aron, transição Merlin, controle de saída 9.35, aciona 5044, TAN 3178. Meu perdão, TAN 3178, o transponder alocado para o senhor é o 5054, senhor. 5054, TAN 3178. Procedimento correto, TAN 3178, portão 02, chame pronto para o posicionamento, senhor. Assim fará, 3178. 9908, paciente da Bravo, 360 para Guarulhos. 360 coordenado, senhor, provável gole e transição Gonza, aguarde quadração 9908. Aguardando. Então 3305, está pronto no ponto de espera da 18. Vento agora de 220 graus, 089010, 5, ajuste. Autorizado, alinhar e decolar da 18, está 3305.